A partir de agora, pela Web Rádio Nova Fraternidade, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. A apresentação, Márcio Eduardo e Olga Miranda. De agora, em mais de 14 países, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Estamos hoje aqui direto da cidade de Palmeira dos Índios, minha terra natal, depois de 10 anos, estando aqui de volta a Palmeira dos Índios. Direto do Centro Espírita Irmão Cícero, e o nosso convidado da tarde de hoje é o Hermet, aqui do Centro Espírita Irmão Cícero. É o tema nosso hoje: anjos e demônios. Você acredita em anjos? Você acredita em demônios? Estamos aqui. A partir de agora, você pode postar em nossa rede social, no nosso Facebook, as suas perguntas. Porque já vi aqui várias perguntas já chegaram. Leone Soares, presente com a gente também, e Divanildo Pedro. Hoje, a Olga Miranda não pôde vir. Nossos queridos irmãos e irmãs aqui presentes, boa tarde aos nossos queridos ouvintes. É mais uma vez motivo de alegria, de satisfação para nós estarmos reunidos procurando uma melhor compreensão acerca da vida, do Evangelho, da doutrina dos Espíritos, para que, utilizando bem dessas ferramentas, possamos nos tornar criaturas mais felizes e mais úteis aos nossos irmãos de jornadas. É sempre uma satisfação grande encontrarmos os amigos de ideal de espírita. Isso nos dá uma alegria e uma motivação maior para continuarmos na nossa caminhada. E para dar continuidade ao nosso programa, o nosso convidado da tarde de hoje, Herbert Marques, para que ele cumprimente os nossos ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade. Em particular, a todos os ouvintes da Rádio Nova Fraternidade, ao apresentador hoje, que é o Márcio Eduardo, o Divanildo, que amigo nosso, que já veio várias vezes aqui no grupo de Fraternidade Espírita Irmão Cícero, trazendo aqui seus ensinamentos, trabalhando aqui no Evangelho do Cristo, né, a doutrina espírita, e esclarecendo e consolando, através da palavra, aqui há vários irmãos que comparecem, né, nas noites de quinta-feira. Também o Leones, um amigão nosso aí, nós estávamos lembrando de que nós nos encontramos lá no Vicente Fialho, né, Leones? É. E, para minha surpresa, você continua assim, muito bem, viu, amigo? Muita paz. Também aqui a Sheila Araújo, né? Também fazem outro programa, né? A quinta-feira, Nova Juventude. E a Zaira, que acompanha também essa empreitada, né? Bom, é uma satisfação imensa, né, contar com vocês aqui, dizer da minha alegria. Para nós que fazemos o Grupo de Fraternidade Espírito Irmão Cícero, não é só a mim que essa alegria quando o Guto falou para mim que vocês estavam vindo para cá, fiquei muito contente. Mas uma iniciativa como essa, a gente ainda não está, sabe, assim, habituado. Eu acho que isso é algo, tem um ano e 9 meses que o programa está no ar, mas eu acredito que ele vai fomentando toda uma discussão, atraindo, né? Porque as energias, elas vão atraindo. E algo que é bom na seara do Cristo é algo que vem justamente para iluminar. E a gente espera que vocês sempre recebam essa bênção maior do nosso Senhor Jesus Cristo, dos benfeitores espirituais, que na pátria do Evangelho buscam justamente a divulgação da doutrina, lançar as sementes. Tema de hoje, anjos e demônios. O Hermes vai falar em torno de 15 minutos a 20 minutos um pouco sobre o tema anjos e demônios. Muito obrigado, Márcio. Olha, veja bem, eu vou fazer aqui um trabalho tranquilo, onde vou convidar aos ouvintes para também acompanhar. Esse trabalho está lá no Livro dos Espíritos, está na parte 2 do capítulo 1. Então, quem quiser, dá uma abertura lá, abre a página, a gente vai comentando e trabalhando, discutindo. Esse é o nosso trabalho, não é? E também vamos aproveitar. Eu estava antes conversando com o Leandro, eu digo, olha, Leandro, tem alguma coisa na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que traz a doutrina, é o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, que traz alguma informação também sobre essa questão, né? Mas o que é que a gente vai analisar nesse tema também, já adiantando, é a importância de quando nós nos comunicarmos, nós definimos muito, muito bem as palavras. Porque senão a gente vai estar falando uma coisa e uma pessoa entendendo outra. Então é isso que é importante para a gente, né? A doutrina espírita, como ela é uma doutrina novinha, né? 1857, para cá tem 150 e poucos anos. O que a gente mesmo que milita no movimento espírita, muitas vezes, hein, ficamos assim até sem entender algumas questões. Então é muito importante a gente definir na comunicação as palavras. E Allan Kardec faz com a precisão milimétrica. É um grande educador, é um comunicador por excelência, é realmente um missionário. E quando a gente fica lendo qualquer livro no qual Allan Kardec foi... essa pessoa que narrou, que comentou, a gente fica impressionado. Então vamos lá. Na pergunta, porque são quatro, se eu não me engano, são quatro questões aqui. Vai de 128 a 131. Ele diz aqui acerca dos anjos e demônios. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos, né? Então, inicialmente, você vê logo anjos, arcanjos, serafins, já começa a coisa meia... Quando as coisas são mais simples. Então, ele fala assim, não, são os espíritos puros. Então, já define que anjos, arcanjos, serafins são os espíritos puros. Espíritos puros são espíritos que não têm mais mácula. Espíritos que têm a moralidade perfeita, que têm a intelectualidade e toda a sua compreensão. Espíritos puros não precisam mais de conserto. Então esses são os espíritos puros. Os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, isso ficou bem claro, né? Ele fechou isso aí. Então a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres bons e maus. Então anjos, geralmente a gente tem a ideia de perfeição moral, mas a palavra anjo, ela não significa isso. Ela significa tanto os bons como os maus, né? Que estão fora da humanidade. Ou seja, não estão aqui encarnados, estão desencarnados. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomámo-lo aqui na sua melhor acepção. Então, a gente está vendo claramente que a palavra espírito, ela define muito melhor do que a palavra anjo. porque anjo, muitas pessoas vão achar dentro de uma visão de algo bom. Por exemplo, nós aqui. Mas em outros países pode ter outro sentido. Então, continuando. Na pergunta 129, os anjos hão percorrido todos os graus da escala? Isso é interessante isso aqui. Né? Porque isso a gente vai ver a questão da justiça divina. E também o esforço em domar suas más inclinações. A questão da vontade. Então a gente vai ver que nós estamos lá. Somos criados simples e ignorantes. Mas cada um tem um caminho a percorrer. Mas todos chegarão lá. Na perfeição. Todos chegaremos à perfeição. Né, Leandro? Não vamos nos desesperar, mas também não vamos ser relapsos. Então, percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns, aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Então é justamente isso. Aqueles que não murmuraram, então vamos ver se a gente está murmurando muito. Porque se nós formos murmurar, vamos levar mais tempo. Agora, se nós formos aceitar, nós vamos ver naqueles que já passaram, veja como a doutrina é, vai mostrar naqueles que já passaram os erros que nós não precisamos mais passar. Então vamos aceitar com tranquilidade, com paz, com serenidade, com confiança, agora confiando também principalmente na gente, porque a gente está trabalhando. Não é aquele que confia sem fazer nada. Não, eu vou confiar, jogar nas mãos de Deus. Não tem jeito. Então vamos lá. A venha 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência dos seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Então você sabe muito bem que para muita gente existem aquelas pessoas que são criadas já perfeitas. Né? E outros que são criados ali, miseráveis. E outros que são obrigados a sofrer uma encarnação, aprisionado no corpo, numa situação de imbecilidade. E outros na maior inteligência. Como se Deus preferisse alguns ou outros. Né? Como se todos não fossem filhos de Deus. Então isso vai contra a justiça divina, que era na introdução que eu tinha dito. Então ele fala assim, ó, fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade. Então os espíritos superiores estavam dizendo isso em relação ao nosso planeta, que o nosso planeta não foi criado de toda a eternidade. Era um planeta ainda novinho, estava ali bebezinho ainda. E que muito tempo antes que ele existisse já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Então muito antes do nosso planeta já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. E para a gente completar, se nós formos ver nas escrituras, nós vamos perceber que ali Jesus estava criando juntamente com Deus o homem e o nosso planeta Terra. Então ele era desses espíritos que já estavam completamente perfeitos. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos? Então será que isso existe desde o início? Será que essas pessoas já nasceram perfeitas, né, nessa mais ampla, e só nós somos os miseráveis? Nada disso. Isso vai trazer para a gente o quê? O que é que isso traz de imediato? Um grande conforto. Um grande conforto, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Nós vamos, conforto, essa esperança que você está dizendo, isso é confortável. Agora também, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Nós vamos dizer o seguinte, nós vamos chegar lá. Agora, o que é que eu devo fazer no meu dia a dia? Eu tenho que fazer a minha base. Porque é sobre a minha base, se ela for bem feita, que eu vou assentar o meu edifício. Então, todo dia eu tenho que construir com amor, o mais profundo amor que eu tenho, as minhas relações. Dentro da minha visão dos sentimentos e dentro da minha visão de entendimento, intelectualidade. Eu tenho que ter a lógica, porque a lógica vai dizer o seguinte, olha, Herbert, se você fizer o melhor, o seu dia vai ser o melhor dia. E vão ter dias difíceis, mas se eu criar um condicionamento de fazer o melhor, com certeza aquele dia não vai ser tão difícil. Vai ser um dia que eu vou chegar no final do dia Né? Porque Jesus passou muitas dificuldades, mas sempre fez o máximo, na maior das perfeições. Então aqui, na pergunta final, há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Então, existe realmente esse demônio, no sentido do demônio, do mal, daquele que realmente faz o mal? Há demônios? Ele diz assim, se houvesse demônio, seria obra de Deus. Então, tudo que existe, naturalmente, é obra de Deus. Então, se existirem demônios, são obras de Deus. Agora, vamos ver como é que essa lógica se encaixa. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Porque, veja bem, quem faz o mal, será que ele está bem? Com certeza não. Porque toda ação provoca uma reação. Quem faz o mal está em agonia, está doente, está agonizando, está com a consciência muito, muito pesada. Não é verdade? Quem faz o bem? Aí se sente bem. E como é que Deus iria criar essas pessoas para fazerem o mal eternamente e não saírem do lugar? Se a vida é evolução? Se a vida é evolução? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem um Deus justo, um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Então, os demônios, na verdade, são de fato aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que tentam de todas as maneiras prejudicarem esse processo natural de evolução, que vão contra a lei divina, que vão contra a lei divina conscientemente, porque se for inconsciente, ele ainda está ignorando. Mas a partir do momento que ele faz por uma vontade ou por falta de virtudes, vícios grandes, desejar o mal para o outro, né? Ser ambicioso, só querer para ele, o egoísmo exagerado. Egoísmo já é uma coisa terrível, exagerado, provoca, é uma bomba atômica. Para a gente concluir, que eu sei que vocês estão ansiosos aí para complementar, então a gente vai aqui comentar aquilo que a gente tinha iniciado sobre no Evangelho segundo o Espiritismo, da doutrina de Sócrates. Um resumo. Allan Kardec coloca a afinidade dessa doutrina, né, trazida na época de Sócrates e Platão, para a doutrina espírita. Para a doutrina espírita. E imagine que esses senhores, com toda a propriedade, tinham uma intuição tão forte que eles não se comunicavam assim como hoje nós temos os mecanismos mediúnicos de psicografia, né, de psicofonia, né, reunião. Mas eles tinham uma intuição, a comunicação dele era como se eles vivessem ali, ó, na tênue, né, entre o material e o espiritual. Eles estavam ali, a intuição dele, eles estavam vivendo a intensidade espiritual. Viver a intensidade espiritual é mais ou menos o seguinte: tem aquelas horas que você tem uma alegria profunda, você se desloca de você mesmo. Mas geralmente a gente é muito pequenininho, né? Tem aquele momento e já volta para a carne. Mas eles ficavam em êxtase por muito tempo. Então ele diz o seguinte: eles falam, os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra, constitui o laço que une o grande todo a si mesmo, não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. A divindade não entra em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. Comentário de Allan Kardec a respeito disso. A palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era, na antiguidade, tomada a má parte. Aquele que fazia o mal. Como nos tempos modernos, nos dias de hoje, né? Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos, em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que comunicavam diretamente com os homens. Também o Espiritismo diz que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, que são os incumbidos de lhe transmitir a vontade, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono, podem, em lugar da palavra demônio, a palavra espírito. E tereis, ele está dizendo, ponde em lugar da palavra demônio a palavra espírito. E tereis a doutrina espírita, ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Veja como Allan Kardec traduz uma situação intrigada, né, com rapidez. Então ele faz mais um aqui para encerrar essa parte. Né? A preocupação constante do filósofo, tal como compreendia Sócrates e Platão, é o de tomar o maior cuidado com a alma. Menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Aí ele fala, para encerrar, se a alma é imaterial, tem de passar após essa vida ao mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo. Eles falam, Sócrates e Platão. Decompondo-se, volta à matéria. Decompondo-se, volta à matéria. Muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente como Deus, de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares da sua estada na terra. Veja a profundidade desses dois caras. Pois é, então está aí. Então, o comentário dela, Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insistem na diversidade de situação que resulta para elas da sua maior ou menor pureza. O que eles diziam por intuição, o espiritismo prova com os números, com os inúmeros exemplos que nos põe sobre as vistas. Ele fala também isso em Céu e Inferno, segunda parte. Pois é isso daí. Bem, o Leones quer complementar a fala do Weber? Não, o Weber explorou bem aqui o tema, né, ao fazer um comentário sobre essas questões levantadas no livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós acreditamos, pelo fato de ser o tema tão palpitante e que Kardec lança luzes deixando as coisas tão claras, tão logicamente compreendidas, eu acredito que o nosso querido ouvinte esteja ansioso por fazer as suas perguntas. Então eu cedo a vez a eles. Nós vemos, como você falou, foi um tema muito bem explorado pelo Ebert, e é bom que eu sempre tenha essa preocupação de que a gente fique focado nos termos, quando esses termos foram usados, para quem se dirigia, né, as palavras e as colocações. Então, como o Ebert falou no início, e como o Livro dos Espíritos explica bem, é preciso que a gente pense antes de qualquer comentário sobre anjos e demônios, a que essas palavras serviam, né? E como elas foram traduzidas e aonde chegou. Então, deixemos bem claro, nós vamos falar de anjos, vamos falar de demônios, mas, de acordo com a situação, nós vamos dizer assim, o anjo existe, aí depois vamos dizer, o anjo não existe, o demônio existe, o demônio não existe. Porque você diz que o demônio não existe, aí sai de casa e esbarra com um na esquina. E já começa a dizer, olha, me passaram a informação errada. Então é só isso, que a gente esteja bem focados. E vamos então passar para o Márcio para começarmos as nossas perguntas dos nossos ouvintes. Deixa eu pegar. Vamos às perguntas dos ouvintes. A Bíblia diz em Apocalipse 12:9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com eles. A que se refere? Veja bem, tem até um comentário de Kardec aqui a respeito das alegorias utilizadas na Bíblia. Não é? Então, ao pé da letra, amigo, é muito complicado, porque Kardec faz uma citação aqui, ó, a respeito dessa questão. Porque Jesus também falou em Satanás. Jesus falou em Satanás. Né? E ele fala aqui, Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica. Né? E a gente, muitas vezes, eu vou replicar essa pergunta da seguinte maneira. Quando nós tocamos na questão do entendimento acerca de Deus, a gente tem que perceber que Deus, como sendo a perfeição no seu mais alto entendimento que nós podemos ter, e o Criador de tudo no universo, será que ele iria criar algo destinado, evidentemente, ao mal infinito? Será que teríamos uma potência do mal contra uma potência do bem? Quem criou essa potência do mal? Não fica lógico para nós que existam essas potências. Né? Existe sim uma única potência, que é Deus. E que nos dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. E que nós temos que também observar, dentro de toda essa conjuntura, o nosso planeta, o planeta de provas e expiações. Está na segunda categoria, indo para uma situação de regeneração. Né? E nesses planetas, nessas situações, cada um tem as suas especificidades, como tem também cada um de nós. Cada um de nós, dependendo do que fazemos, temos as nossas afinidades. Então, pensar em algo destinado a fazer o mal e estar impondo à natureza das pessoas o mal por tempo indeterminado não é concebível. Podemos conceber o seguinte: dentro da eternidade, a nossa presente encarnação é um pontinho. E muitas vezes a gente acha que as coisas duram muito, porque nós estamos numa situação temporal. Mas pensando na eternidade, não. Não. Então, não tem essa concepção. Agora, você vê a Bíblia, você vai ver lá demônios, o nome demônio, vai ver o nome Satanás, vai ver... Se você pegar o Evangelho de João, é uma situação que você muitas vezes não compreende. Agora, dentro de uma conjuntura, de uma situação, não é? Que a gente tem que ter uma leitura, e muitas vezes a gente ainda não tem essa leitura. Não é? Pronto. Pode concluir. Essa observação sua, Herbert, da necessidade de interpretarmos o que realmente, o que foi dito à época e o que poderia ser dito, é muito importante. Nós não podemos nos apegar à letra quando nos reportamos a um passado longínquo. Porque as palavras tinham significados próprios, as ideias eram limitadas em relação ao que nós compreendemos hoje, os vocábulos eram muito limitados, hoje a gente tem uma riqueza maior de palavras que caracterizam com mais precisão as coisas, os objetos, as ideias, os conceitos de uma forma geral. Então, se a gente for analisar a Bíblia ao pé da letra, a gente vai encontrar coisas horríveis, né? Coisas horríveis. Eu até a título de descontração, isso foi um fato real, o nosso querido companheiro Divaldo Franco, após uma palestra sua, onde ele falava sobre Jesus, foi procurado por um dos presentes e disse: olha, o Jesus não foi aquilo exatamente que você estava mencionando a respeito. E o Divaldo ficou assim na expectativa de ouvir as palavras dele. Ele disse, olha, Jesus era alcoólatra. Então, ele foi a um casamento, acabou o vinho e ele transformou a água em vinho. Além disso, ele ao final da festa, ele estava tão alcoolizado que ele não reconhecia mais a mãe e os seus irmãos. Isso está dito lá no, na Bíblia, no Evangelho. Então, a gente pode observar como uma análise fria ao pé da letra, como pode desvirtuar as ideias, os conceitos, o que foi dito à época de Jesus e, sobretudo, num passado anterior a Jesus, mais distante ainda. Ainda se referindo a isso, Jesus diz lá, eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada, né? Vim jogar pais contra os filhos, irmão contra irmãos. Qual o significado de tudo isso? Então, é importantíssimo essa reflexão, essa análise. Nós queríamos fazer uma referência ao companheiro Haroldo Dutra, que é um espírita, expositor, estudioso de Minas. Ele é mineiro. E ele, apesar da sua juventude, eu acredito que o Haroldo tenha hoje em torno de 43, 44 anos, ele estudou muito, tanto a doutrina dos espíritos, quanto o hebraico, o aramaico, o grego. E não só isso, ele estudou, pesquisou os costumes vigentes nessa época e um pouco antes. Então ele fala muito bem sobre diversas passagens do Evangelho, sobre diversas parábolas de Jesus e como fica fácil a compreensão a partir dessa realidade, né? O que se dizia naquela época não era exatamente como a gente pode interpretar hoje. Então ele diz o seguinte: naquela época, quando um sábio queria dizer alguma coisa, né? Ele muitas vezes ele usava o recurso da encenação. Então ele se jogava ao chão e aquilo tinha um significado específico. Ele menciona, era uma questão cultural, uma forma de linguagem, de comunicação, né? E então isso é muito importante. Agora, nós queremos aqui ressaltar a lucidez da doutrina espírita. Como os espíritos, através da codificação de Kardec, como eles lançaram tantas luzes e que nos servem de orientação e de base para uma compreensão lúcida da vida, dos fatos, né? Dos ensinamentos, da essência dos ensinamentos de Jesus, que isso é o principal para nós, né? Os ensinamentos morais de Jesus. O que existe além disso são acessórios, são complementos, mas que não têm a mesma essência, né? A importância para nós, para a nossa evolução, para o nosso crescimento e sobretudo, o mais importante, para a nossa transformação interior, que é isso que nós buscamos, substituir aquele homem antigo, cheio de vícios, de ignorância, de sentimentos pouco nobres, por outro, ser mais inteligente, solidário, capaz de refletir, de raciocinar, de compreender, de amar e de ser amado. Então, a gente não pode jogar fora assim esse recurso maravilhoso que é a doutrina espírita. Só complementando, como foi dito aqui, né, inclusive o trecho do Livro dos Espíritos, é uma forma alegórica, esse dragão que foi enviado à Terra, são as nossas iniquidades, são as nossas dificuldades que precisam ser enfrentadas. Na verdade, nós temos uma pouca caminhada evolutiva ainda, e ainda temos e vamos ter muita dificuldade. Então, essas dificuldades existem e nós vamos sobrepujar, não esquecendo de que somos seres evolutivos, sim. Eu costumo dizer que se o Satanás, como a concepção, né, normal que é interpretada existisse, ele já seria santo. Porque da época em que ele foi criado, até hoje, ele teria evoluído tanto que já seria um santo. Então, não nos preocupemos que isso seja eterno. Um dia nós vamos aprender, como Jesus disse, que conheceríamos a verdade e ela nos libertaria. E nos libertaria justamente disso, dessas dificuldades, da ignorância. Então, nós vamos atingir esse crescimento, essa mudança de parâmetro, como a doutrina nos diz, pelo amor ou pela dor. Ou seja, se nós ficarmos presos a certos momentos difíceis, nos recusando a reagir, nos recusando a modificar, um dia virá a dor, que vai nos mostrar que nós precisamos desocupar aquele lugar que já não é mais necessário a nós. Então, com esse conhecimento, nós vamos ter essa bendita dor, esse bendito sofrimento que vai fazer nos refletir e nos adiantarmos um pouco. Então, alcançaremos esse patamar maior e veremos que o inferno, principalmente, né, que é tido como algo interminável e que nós vamos sofrer para toda a eternidade, nós vamos ver que um dia ele acabou. Márcio. Vamos lá, continuando com as perguntas do programa Espiritismo em Foco, dos nossos ouvintes, da nossa rede social, Rádio Nova Fraternidade, 1 ano e 9 meses no ar. De onde vêm os anjos maus? Uma vez que somos filhos de Deus, e Deus é soberanamente justo e bom. Olha, na exposição que nós fizemos, a gente, inclusive quando nós falamos na introdução do Evangelho, na doutrina de Platão e Sócrates, no resumo, e os comentários de Kardec, a gente deixou claramente que essa palavra anjos seria espíritos. Não é? Espíritos, então, e anjos numa visão cristã. Não é? Mas dentro de uma visão, quer dizer, tudo aquilo que povoa, né, entre o céu e a terra, são os anjos. Bons e maus, né, são formas de ação. O que é bom? Aquilo que faz bem, aquilo que está de acordo com a lei divina. O que é mal? Aquilo que contraria a lei divina. Aquilo que não está de acordo. Aquilo que foi adulterado. O que é adulterado é mal. Então você tem a sua natureza para fazer o bem. O seu coração é para amar, o seu pensamento é para pensar coisas boas. Os seus braços são feitos para produzir, para trabalhar, né? Não para maltratar o outro, não para apontar o erro do outro, mas procurar ver o que tem de melhor as coisas. Mas a malícia, ela está permanentemente, permanentemente, numa impermanência, sabe? Até o momento em que você toma conta de você mesmo. Quando você passa a ser uma pessoa consciente, naturalmente que você ilumina as suas ações. Você não tem mais aqueles flashes. Tem uma ação que você está consciente, daqui a pouco apaga, aí entra o amiguinho e faz o que quer, desarruma a sua casa, aí depois você sai, aí vem, aí você, epa, não era isso que eu queria fazer, aí começa a corrigir. Não, você já é um ser consciente, você começa aí a trabalhar, conhece a ti mesmo. Então você começa a trabalhar as suas imperfeições. Ah, eu sou eu que estou fazendo isso, não estou fazendo bem, mas eu vou melhorar. Porque eu estava muito, os meus condicionamentos eram condicionamentos equivocados. Agora não, eu comecei a fazer aprender. Então a mesma coisa que eu, vamos supor o seguinte, faço uma cadeira, ela sai tronchinha, mas eu estava consciente durante todo o tempo, aprendi muito, a próxima já vai ser melhor, a outra vai ser melhor, a outra vai ser melhor. Aí eu começo um condicionamento de análise e de situações de perfeição. Então, se eu faço isso em todas as coisas que eu faço, na minha relação, no meu bom dia, na minha forma de dormir, de condicionar o meu sono, uma boa leitura, uma boa reflexão, as minhas ações com o outro vão ser ações de ouvir, de compartilhar. Então é lógico que isso vai construindo uma bondade. Quando essa bondade se torna constante, permanente, passamos a ser uma pessoa boa, um anjo bom. Um anjo bom. Quando a gente não está fazendo isso, a gente ainda não tem essa consciência permanente. E muitas vezes a gente vai atrás do outro encarnado. Então vamos analisar, encarnado mesmo. Nós vamos atrás do outro para o outro nos seguir. Porque nós estamos assim, num sentimento de paixão, a nossa energia de tanto apego, de egoísmo, que a gente quer que o outro nos siga, mesmo que a gente esteja fazendo a coisa errada. E o outro nos segue, e o outro nos é obediente, não, a gente manda, obriga, subjuga. E aí, a gente começa a fazer isso, a vida do outro fica sem progresso. Cria uma dependência muito grande, e também da gente, porque a gente fica com aquela bengala dos outros, atrapalhando a nossa vida. Porque a gente pensa que é só o outro, mas a gente não sabe o quanto a gente se prejudica. Né? Estou dizendo isso porque muitas pessoas vão... Ah, então se eu me prejudico, eu não quero mais. Enquanto eu estava prejudicando o outro, estava legal. Mas como eu me prejudico, já não é negócio. Então, eu desencarno. Mudou. Não, o corpo, mas o espírito, ou o anjo, permanece. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o que ele sempre fez. Vai continuar perseguindo aquela pessoa... de uma maneira ou de outra. Então, como ele faz uma ação equivocada na pessoa, essa ação equivocada permanente, a gente chama de obsessão. Então, passa a ser um anjo mau. Um anjo mau. Um obsessor. E um anjo bom. Um anjo guardião. Ou aquela pessoa já evoluída, que vai desencarnar, mas vai continuar ali, ó, orientando da mesma forma, desapaixonado, querendo educar, um educador, é um anjo bom, um educador consciente, porque tem uns educadores que pensam que estão educando, mais ou menos isso aí. E nós temos também que refletir sobre o que seja um anjo bom ou o que seja um anjo mau. As nossas vidas, às vezes nós estamos com essa lucidez equivocada. Nós estamos fazendo uma coisa completamente lúcidos, sabendo o que estamos fazendo, mas interpretando erroneamente, achando que estamos fazendo uma boa ação e no final é uma péssima ação. Mas às vezes acontece o contrário. Nos acontece alguma coisa, ou a gente faz alguma coisa tentando prejudicar ou tentando... denegrir, seja que for uma má ação, e redunda em um bem para aquele a quem nós estamos obsidiando, encarnados. Eu vou contar uma coisinha que aconteceu hoje de manhã, eu vi hoje de manhã na televisão, interessante. Um cidadão dando testemunho que ele era viciado em drogas e foi parar na rua, abandonou lá, tal, foi parar na rua. E na rua, continuando com os seus delitos, ele terminou sendo preso. E quando ele foi preso, evidentemente, ele ficou muito mal. A pessoa que se envolve com droga, ou viciado em qualquer coisa, quando ele é privado dessa ação, ele fica muito mal. E ele disse que teve momentos terríveis, momentos de crise terríveis. Mas ao ser julgado, ele foi julgado rapidamente, e o juiz, ao invés de trancafiá-lo, consultou se ele queria fazer um tratamento para se livrar das drogas. E ele disse que aceitou o tratamento para fugir do hospital e voltar para a rua. Era mais fácil ele na clínica do que ele encarcerado. E resultado, com poucos dias ele conseguiu controlar e terminou saindo das drogas. Então aquilo que aparentemente era um mal para ele... a sua prisão, o seu afastamento das drogas, no início, que foi um mal terrível, que ele passou mal com aquilo, se transformou no bem. né, que através daquilo ele conseguiu se livrar das drogas. Então eu digo isso porque às vezes aquele anjo mau, né, que aquele que vem e nos afronta em certas coisas, primeiro está nos ensinando, né, a ser paciente, a poder tratar com essa situação, e vai depender das nossas respostas se a gente está pronto para isso, né, para receber esse tratamento. Mas às vezes eles nos desafiam, né, a nós tomarmos uma medida diferente e a gente tomar um propósito. Ah, eu estava fazendo isso agora só para afrontar esse cara, eu vou deixar de fazer. E a gente é que se livra desse momento ruim, né, desse vício, dessa coisa ainda endurecida que está dentro de nós. Então, às vezes é numa comunidade, num país, né, algo que vem e a gente recebe como um mal. No entanto, aquela pessoa que está fazendo ali é um benfeitor. Porque no final daquilo ali, aquilo vai ser remanejado, aquilo vai ser modificado e vai se transformar num bem para uma comunidade inteira. Então, cuidado quando vamos rotular o que é um mau espírito, o que é um bom espírito, né? O que é um anjo bom, um anjo mau, porque em alguns momentos a gente se ilude, né, com os prazeres da vida. Oba, ali é que está bom. E o amigo vem, bota a mão no nosso braço, né? Vamos para lá, é o nosso anjo bom. Pode deixar que eu pago tudo, pode deixar que hoje é por minha conta, né? A gente embarca. E aí, em pouco tempo, a gente está chorando lágrimas de sangue, muitas vezes, né? Mas eu comecei, a coisa era tão boazinha, e hoje, né, se transformou nisso, né? Aquele menino que diz assim, ah, prova só hoje, isso aí você não vai viciar não, é só uma vez para experimentar. Nosso anjo bom, nosso amigão, né? E em pouco tempo a gente está pagando uma montanha de ouro por aquele momento do nosso amigo bom, né, do nosso amigão. Então, prestemos atenção, né, o que é que seja, o que venha a ser esse anjo bom e esse anjo mau. Márcio? Continuamos com as perguntas do programa Espiritismo em Foco. Vamos lá, e continua chegando as perguntas aqui de Ivanildo Pedro. Aqui na nossa rede social, a Claudinha está mandando lá diretamente de Campinas, colocando aqui para a gente no nosso Skype. E aqui a gente estamos pegando e passando para vocês responderem, né? Estou dando um presente a vocês, né? Então vamos lá. Próxima pergunta. Essa pergunta é de São Paulo. Segundo o Espiritismo, a que nos remete as palavras anjos e demônios? Ah, isso nós buscamos, né, na introdução, né, deixar mais ou menos claro isso aí, em relação a essa questão. Mas o que é que a gente pode complementar? Primeiro agradecer a Cláudia, né, lá de Campinas, está nos ouvindo. Parceira nossa, um abraço, Cláudio, para você. Bom, na doutrina espírita, essa questão de anjos e demônios, essa palavra demônios, ela vem do daimon, né? Justamente de anjos. Então, anjos e demônios, ou demônios, por si só, seriam os espíritos. Isso é um entendimento semântico, né, assim, do que significado. São os espíritos. O bom e mal são as ações, né? Ação boa são aquelas ações que remetem ao nosso progresso, à nossa evolução, à nossa libertação. Essas são as boas ações. As ações más são aquelas ações que nos aprisionam, que nos causam dependência, né? Que nos estagnam, que nos levam à estagnação. Toda ação que nos leva a ter um refluxo, a ter um entendimento mais amplo, a ter reflexões, né? E ter desenvolvimento, são ações boas. Mesmo porque todos nós temos o relativo, né? É aquilo que eu estava dizendo. Quando você faz, por exemplo, aquilo que eu estava dando uma cadeira pela primeira vez, você está fazendo. Mas quando você vai fazendo a segunda, a terceira, cada vez que você faz, vai evoluindo, vai melhorando. na medida em que você aproveita o seu tempo para fazer o melhor. Da mesma maneira são as nossas ações. Porque quando a gente não realiza trabalho, a gente está estagnado, Leones. Mas quando a gente trabalha e está com a consciência no despertar, a gente se preocupa em ter um feedback, em ter um retorno, para observar a gratificação daquela pessoa no sentido que a gente está executando o nosso serviço. Eu, como sou professor, eu ensino aqui no Instituto Federal, em Palmeira dos Índios, então o que é que ocorre? A gente está sempre lidando com o aluno. Então, quando a gente lida com o aluno, é o comunicador, aquele comunicador está ali, né, na frente das pessoas. E o que é que ocorre? Você está vendo, está observando, se você quiser, porque tem professores também que não fazem isso. Mas se você quiser, você vai observar se aquilo que você está dizendo está chegando. E tem uma coisa, você todo mês tem uma avaliação. Para você perceber se o que você está ensinando realmente foi aprendido. É isso? Porque todo mundo, Leones, diz que está compreendendo, sabe? Você está falando ali, entendeu? Não tem ninguém, mas depois, quando você vai ver a nota, você diz, todo mundo me iludiu. Tapeou. Mas, ou tem às vezes que você tem assim, uma alegria grande. Mas isso vai fazer com que a gente cada vez mais se aperfeiçoe. Isso é o trabalho, mostra essa capacidade que você tem. Então, voltando à questão que ela colocou, significa espíritos do bem ou do mal, aqueles que não estão fazendo nada, né? Ou mesmo atrapalhando a quem quer desenvolver alguma ação boa, né? Aí você diz, por que faz isso? Tem a questão da afinidade, ninguém quer muitas vezes que você se desloque muito dele, você compreende algumas coisas que a mãe vai criar dificuldade para ele, não sei lá, mas tem os seus motivos. Nós gostaríamos de complementar as palavras do professor Herbert no seguinte sentido. O tema de hoje é anjos e demônios, né? Na linguagem de outros ideários religiosos cristãos, existe com frequência, aparece com frequência, é muito cultuado, e esses termos, anjo, demônio, santo, etc, etc. Na nossa linguagem espírita, nós não fazemos uso dessa terminologia, a não ser quando se faz necessário para que a gente possa esclarecer alguma coisa. O que nós temos, na verdade, somos nós espíritos, não é? Quem está falando aqui é um espírito que está se utilizando desse corpo físico, de um cérebro, de uma mente, das cordas vocais, etc, etc, das mãos para se comunicar. Então, é um espírito, é esse ser pensante, inteligente, criatura divina, imortal, que ocupa todos os estágios de evolução, desde aqueles os mais primários, quando nós fomos criados, até um dia chegarmos à angelitude. Essa história de anjo, demônio, de santo, são criações nossas do homem. Na linguagem divina não existem os anjos, são o santo, o que seja, são criações nossas, humanas, de alguns de nós, talvez para facilitar a compreensão, o entendimento, que difere um pouco do entendimento e da compreensão da doutrina espírita. Quando nós nos afastamos das leis de Deus que estão gravadas na nossa consciência, aí a gente, o que acontece conosco? Nós passamos a sofrer, né? Passamos a sofrer, porque o objetivo disso não é nos fazer, não é nos punir, não é? O propósito de Deus não é nos punir, mas nos chamar a atenção para que nós estamos nos desviando do caminho do bem e do amor. Então, na medida em que a gente vai se ajustando a essas leis, vai compreendendo, vai e vai mudando o nosso comportamento, né? Vai seguindo aquela lei, uma lei que eu poderia dizer áurea de Jesus, que é fazer ao outro o que gostaria que nos fosse feito, né? Essa é uma lei que resume toda a lei divina, né? Amar aos outros como a nós mesmos e fazer ao outro o que gostaria que nos fosse feito. Quando nós nos ajustamos a isso e aos pouquinhos vamos fazendo um esforço para vivenciar essa realidade, o sofrimento vai se afastando de nós, né? É bom a gente compreender que existem duas coisas: existe a dor e existe o sofrimento, que uma não é sinônimo da outra. O sofrimento obrigatoriamente, a dor obrigatoriamente não significa o sofrimento. Eu posso estar passando por um momento difícil, por uma dor física e tal, mas eu posso ter um nível tal de equilíbrio emocional que passo aquilo sem, com serenidade, sublime aquilo, né? Tenha como um espírito como Jesus, por exemplo. Eu não acredito que Jesus tenha sofrido no Calvário lá, com os pregos nas mãos e tal. Jesus conhecia perfeitamente as leis divinas e conhecia, tinha um equilíbrio emocional suficiente para ter um controle, para superar tudo. Eu acho que o sofrimento maior de Jesus, ele estava em ver o quanto nós precisávamos melhorar, né? Crescer e compreender mais a vida. Então, eu acho que é por aí. Isso daí, para mim, pessoalmente, né, esse entendimento, essa compreensão, me dá muita serenidade e muita lucidez para eu discernir as coisas e separar o essencial do acessório. Márcio? Mais uma pergunta do programa Espiritismo em Foco. Os demônios são descritos como espíritos do mal. Mateus 10:1. Espíritos imundos. Marcos 1:27. E anjos de Satanás. Apocalipse 12:9. Satanás e seus demônios enganam o mundo. 2 Coríntios 4:4. Atacam os cristãos. Coríntios 12:7. E combate os santos anjos. Apocalipse 12:4. Os demônios são seres espirituais, mas podem aparecer na forma física. Coríntios 11:14-15. Essa afirmativa é correta? Bom, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Eu acho que a maioria das pessoas não quer atribuir a melhoria da sua vida a si mesmo. Então ela sempre vai colocar que existe um demônio, que existe... Então é como se a gente fosse automatizado. Nós não tivéssemos valor, né? Nós já viéssemos pronto, robusto. Um determinismo. Nós temos o livre-arbítrio, né? O determinismo está em estar nesse planeta. Estamos determinados a estar nele, mas com o livre-arbítrio. Então, quando a gente imagina a possibilidade da nossa responsabilidade sobre a nossa vida, sobre a nossa guarda, então fica mais fácil a nossa libertação. Porque a gente não vai procurar nas coisas externas e nem em pessoas, mas a gente vai ter os modelos. O nosso modelo, a doutrina espírita, tem o nosso modelo como Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia para toda a humanidade. Aquele que naturalmente tem essa leitura vai se fortalecer. Como vocês mesmos já disseram aqui, estou sendo só redundante, né? Mas tanto o Leones, né, como o Divanildo já trouxeram essa mensagem aqui. Então, quando a gente tem esse modelo, tem essa norma, e nós temos a doutrina espírita, então as coisas ficam mais fáceis. Mais fáceis. Mas tem muita dificuldade. Por quê? A dificuldade a dificuldade está dentro de nós. A doutrina, ela alivia imensamente, mas nós, que somos bastante imperfeitos e que somos estimulados a fazer o melhor, sentimos muita dificuldade, porque nós nunca fizemos direito. Então, quem faz direito está repetindo, beleza. Mas quem nunca fez, vai fazer e erra, gente. Porque uma coisa é conhecer, a outra coisa é fazer. Um é o conhecimento, muitas vezes você conhece, né? Mas quando você vai para a prática, né? Uma vez eu estava lá com um menino lá, ele tinha que soltar uma peça de uma porca. Quando eu dei a chave para ele, ele sabia que aquilo servia, mas quando ele ia na prática, coitado, se machucava todinho. Só depois é que a pessoa começa a lidar com aquilo, chama-se habilidade motora. Aí ele sabe fazer. Porque é como você dirigir um carro. Você vai ver o cara. Isso é muito simples, dirigir um carro é coisa fabulosa. Muito simples. Aí você vai dar para uma pessoa que nunca dirigiu. Quando ele senta na cadeira, começa a tremer. Manda ligar, ele liga com a chave, dá aquele tranco, joga todo mundo lá para frente. Aí ele vai entender que existe a embreagem, que é o pé esquerdo, que está na embreagem, que é o freio de mão que puxa aqui, que liga, que tem a primeira, segunda, terceira ré, tem um retrovisor, tem pisca-pisca, buzina, e às vezes tem que atender um celular. E daqui um mês, ou dois meses, passa aquela pessoa com toda dificuldade, dirigindo o carro, atendendo o celular e dando tchau para o outro. E o carro seguindo viagem. Isso não é certo, né, gente? Mas isso ocorre. Mas isso ocorre. É, doido para multar. Mas eu estou dizendo que quando você liberta esses condicionamentos, você faz a coisa automatizada. Né? Então, o que a gente precisa é despertar para esses bons condicionamentos, criar essas novas formas, essa educação. Essa educação. E, no caso, os demônios podem aparecer? Podem. Com certeza. Com certeza. Eles, muito mais do que os anjos. Eles, com toda a propriedade. Os anjos, para fazer isso, tem que pegar o ectoplasma, né, uma matéria, para poder aparecer. Eles não, eles já estão muito materializados. Eles têm mais ambiência para aparecer. Inclusive, nas formas de chifre, com os dedos daquele jeito lá, todo arrebentado, aparece. Mas não são, que a gente tem que entender, não são demônios, gente. Se a gente for analisar como demônios, nós também estamos jogando eles à eternidade do erro. A gente tem que observar de forma caridosa. São espíritos irmãos que carecem de informação e muita oração. Muita prece. E eles, tem um detalhe, o irmão naturalmente perguntou que está com medo, né? Está com algum medo de ver um elemento desse. Se oriente, faça prece, porque não vai estar junto daqueles que têm uma ambiência boa. Eles vão procurar ambientes que sejam para eles ambientes favoráveis, ambientes em que eles podem, né, se expressar. Agora, se você tem um culto do evangelho no lar, se você faz a sua prece todo dia, se você tem uma boa leitura, bons pensamentos, quem vai estar próximo de você? Bons espíritos, né? Bons espíritos, bons anjos, os daimons. Então, é mais ou menos isso, né? E nós, quando refletimos sobre esses seres, nós estamos sempre pensando nos desencarnados, né? Nós estamos pensando neles, mas nós devemos pensar em nós também. Essa como foi dito aqui, eles são anjos, né? Os daimons são anjos, bons ou maus, ou seja, são espíritos bons ou maus, encarnados ou desencarnados. Então, nós estamos dando essa conotação, Weber, deu essa conotação dos desencarnados que podem se materializar sim, né, tomar essas formas que o Tom Cavalcante, uma vez ele falou num programa lá, que essa forma que aparece é do cão de catecismo, né, aquele que para assustar a criancinha, né, bota do catecismo, né, aquela forma do diabo com o chifre, com isso, com aquilo outro. É o cão de catecismo, que é para assustar criancinhas. Mas que ele pode aparecer de uma forma berrante, assim, parado de nos assustar, mas pode aparecer também com uma aparência, né, vamos dizer, de um anjo bom, né, para nos seduzir. Mas também nós encarnados, eu estou dizendo nós, não são eles, não. Nós podemos ser esse demônio mau, esse anjo mau na vida de alguém. E podemos infernizar, isso acontece frequentemente. Quando o outro dá sintonia, a gente inicia o processo, ele dá sintonia, se aborrece com a gente vai crescendo, fazendo com que ele viva de acordo com o que a gente quer, ou vamos viver de acordo com o que eles querem, que é o que acontece muito, nesse caso, né? Ele diz, eu quero que você viva enfesado comigo o resto da vida, você vai viver enfesado com ele o resto da vida, porque você está fazendo o que ele quer. Você não se recusa a receber o presente que ele está lhe dando. Então, aquele ou eu posso ser o demônio na vida do outro, e o outro pode ser o demônio na minha vida. Mas isso depende que nós, a gente viva como o Herbert falou. Vamos fazer o nosso evangelho? Vamos nos cercar de boas ações, né, de bons compromissos? Vamos viver seguindo os aconselhamentos de Jesus? Vamos ter caridade para com o próximo? Vamos ter o respeito, né, a bondade para com alguém? E eles não têm a autoridade moral para nos fazer viver de acordo com o critério dele. Leones? Resumindo isso que nós estamos comentando, nós poderíamos dizer o seguinte, que Deus não criou ninguém fadado ao mal, a praticar o mal, não é? Nós cometemos o mal por desconhecermos as leis divinas, por não vivenciá-las em sua profundidade, apesar delas estarem gravadas na nossa consciência, mas nós não as conhecemos em sua totalidade, ou mascaramos os nossos sentimentos para dar vazão aos nossos instintos, que viemos alimentando e praticando durante milênios e milênios, né? Aos pouquinhos estamos nos educando e estamos nos melhorando. Mas eu gostaria de fazer um comentário aqui sobre o seguinte, sobre Deus. Emmanuel, em uma de suas mensagens, até eu comentei durante a viagem aqui com os nossos companheiros, mas Emmanuel, em uma de suas mensagens, ele nos falou o seguinte, que Jesus, ao se referir a Deus, ele não fez nenhuma lucubração científica, não desenvolveu nenhuma teoria científica ou nenhuma discussão filosófica em torno do assunto. Simplesmente ele chamou Deus de Pai, né? Então Jesus resolveu para nós um problema gigantesco com uma palavra só, que é a compreensão de Deus, né? Então isso daí eu acho maravilhoso. Eu, com a minha ignorância, já li várias vezes o Novo Testamento, já, né, o Pai Nosso, que está dito lá, Pai Nosso que está no céu, mas eu nunca tinha tido essa lucidez de Emmanuel para compreender dessa forma. Então eu acho isso daí maravilhoso, esse entendimento divino. Então, esse entendimento acerca de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Então, se ele é nosso Pai, quem é o Pai? O que é que representa a figura do Pai? É aquele que provê, que quer o bem, que cuida, que ama, que protege, que ampara, que nos pega pela mão para nos levantar, que deixa que a gente caminhe, que caia, mas que ele nos dá os meios da gente se erguer e continuar a jornada. Então, esse ser supremo, maravilhoso, que é o Pai Nosso, ele não criaria seres destinados ao mal por toda uma eternidade. Vamos lá continuar com as perguntas do programa Espiritismo em Foco. Uma pergunta de Arapiraca. aqui próximo de Palmeiras dos Santos. Arapiraca. É um ouvinte de Arapiraca. Sou evangélico, meu pai faleceu e vi ele. Disseram que era Satanás, se passando por ele, para me enganar. O pastor disse que eu não fosse a um centro espírita, pois pratica vários rituais. Preciso de ajuda. A minha família é toda protestante. Me chamam de louco. O que fazer? Bom, é uma situação difícil, né? Difícil. Mas é difícil porque é o seguinte, Leones. Tem uma família que contraria alguém que está tendo uma visão. E isso faz com que haja esse conflito. Esse conflito. Não, mas veja bem. O conflito é maravilhoso, né? Porque são as dúvidas, os conflitos que nos fazem avançar. Talvez se a família concordasse plenamente, o nosso irmão estivesse aí acomodado e tal. Né? Eu vejo um lado assim muito positivo dessa situação. Lamentavelmente que é um momento de dor, sobretudo para quem não tem essa, digamos assim, a compreensão que nós temos acerca da vida, da reencarnação, que a vida continua noutra dimensão, com toda a sua plenitude, que nada acabou, nem para quem ficou e nem para quem partiu, não é verdade? Mas eu vejo isso como uma oportunidade maravilhosa para o nosso irmão. Desculpe a intervenção. Não, não, eu acho que é isso mesmo. Agora veja bem, eu digo assim, porque conflito não é coisa boa. O bom é diálogo, né? Porque pacifica, porque está dentro de uma situação de harmonia, não desestabiliza, não faz com que o socorro tenha que ir para fora, você entende? E é muito melhor. Agora veja bem, quando a gente, independente de ser tal religião ou qual religião, nós temos que ter claro que a compreensão, ela é do cristão. A compreensão é do cristão. A paz é do cristão. Aquele que pode estar em qualquer religião, se ele não for compreensivo, não for pacífico, a religião ainda não está dentro dele. Então, essa é uma questão também essencial. Então, não adianta você dizer, olha, eu sou de tal ou de tal rótulo. Isso pouco importa. Se eu sou espírita, ou se eu sou protestante, ou se eu sou católico, isso pouco importa. O que importa é a forma de ouvir em mim Jesus. Aquilo que você disse, amar o próximo como a si mesmo. Então, para que eu possa amar, eu tenho que me conhecer. Porque amor não é fácil, amigo. A falar em amor é interessante. Mas amar, o que é amar, afinal de contas? Porque muita gente acha que amar é sexo. Entendeu? Então, o amor, ele existe em três níveis. E o amor de Jesus é o amor incondicional. Então, a gente tem que falar no amor incondicional, não é nos outros tipos de amores. Então, quando a gente faz isso, a gente vai amar. Quando a gente ama depois que aprendeu a se amar, a viver bem, a se harmonizar. Porque ninguém pode fazer para fora o que não fez para dentro. Então a cobrança volta para mim. Não adianta eu estar falando se eu não estou fazendo. Então essa é a questão. E a questão em tela é a visão que ele teve. A gente tem que observar, e a doutrina espírita traz esses ensinamentos, que nós somos compostos por físico, perispírito, corpo físico, corpo perispirítico e o corpo espiritual, e o espírito. E o perispírito, ele é quem intermedia o espírito ao corpo e o corpo ao espírito. Quando nós desencarnamos, e ainda tem uma questão, que nem todo mundo tem a capacidade de ter a visão. Só pessoas que têm uma determinada mediunidade é que são capazes de ver. Mesmo estando em um ambiente e ele vendo, os outros muitas vezes não podem ver. Não podem ver. São habilidades que alguns têm e outros não têm, porque nós somos diferentes. Por isso devemos ser tolerantes. né? Tolerantes com a inteligência, com a capacidade, e tolerantes com a falta disso, com a falta daquilo, do outro. Temos que estar convivendo, harmonizando. Para isso, é importante ser cristão. Mas mais interessante ainda, é que quando você desencarna, quando você aparece, você reagrupa a sua última aparência a esse perispírito, que ainda está materializado. Não tem nada de Satanás. Não tem nada de Satanás aí. Você entende? Ele está, com certeza, vendo realmente a figura do pai dele por uma questão de sintonia muito forte. E ele tem que observar onde é que está o pensamento dele. O pensamento dele está no pai dele. Está no pai dele. E ali ele está vendo o pai dele. É importante ele conversar. Conversar. Se ele puder ouvir. E observar se essa comunicação está realmente adequada. Adequada àquilo que ele conheceu do pai dele. Que ele vai ter uma comprovação completa. Completa. Mas digo mais o seguinte. Olha. Muitas vezes a gente tem que compreender. Compreender. Falha do outro. Às vezes é porque o outro não tem o entendimento. Então, se alguém está sendo agressivo comigo, eu tenho que dar outra face. Eu tenho que entender essa agressividade e não ser agressivo. Mas eu tenho que dar outra face. Mostrar que eu sou capaz de muitas vezes de suportar aquilo com amor, com resignação. E aí eu vou provar. Eu vou provar um ensinamento de Jesus. Eu não vou pedir para os outros serem cristãos. Eu vou ser cristão com os outros. Porque está tudo muito adulterado. Todo mundo está usando as faculdades para as coisas equivocadas. Mas eu não posso fazer mais isso. Se o despertar veio para mim, como veio para ele, aproveite desse momento para ser bom. Para ser testado e dar o seu testemunho. E dar o seu testemunho. E não deixe de ir à sua igreja com seus familiares, não. Vá lá, mas de vez em quando consulta o Livro dos Espíritos e observe o que é. E se quiser ir, vai conhecer e tudo mais. E mais na frente as coisas vão se esclarecer com plenitude. E que muita paz e muito consolo para ti. Quero também dar uma informação. Eu tenho muita ligação com a cidade de Arapiraca, porque meu pai foi deputado lá em Arapiraca, tem aquela Praça Marques da Silva, é homenagem a ele. Então um abraço aí para todos os arapiraquenses que estão aqui nos ouvindo, né? Eu gostaria de dizer ao nosso irmão que primeiro nós estamos omitindo o seu nome, você se identificou, mas nós estamos omitindo para não criar polêmica, né? Para as pessoas que lhe conhecem também não entrarem em polêmica com você. Mas queremos dizer, sem também nesse campo criar nenhuma polêmica, que o nosso irmão, o pastor, e os seus familiares estão completamente equivocados sobre o que seja a doutrina espírita. Nós não temos nenhum ritual. A nossa doutrina não é feita de ritual, você está confundido, pastor, ou a prática da doutrina espírita com outras denominações. Então, o aconselhamento nosso, nós não estamos, como dissemos, querendo criar polêmica, mas procure se informar o que seja realmente a doutrina espírita. Aí, em Arapiraca, tem 6 centros espíritos. E qual é um deles está de portas abertas para orientá-los a respeito do que seja a comunicação dos encarnados com os desencarnados. Então, qualquer casa espírita, você pode se certificar perguntando se eles têm o diploma da Federação Espírita do Estado de Alagoas como casa ADESA. Agora, não façam isso com esse rapaz, porque esse rapaz está precisando de ajuda. E se o caso é espiritual, ele precisa da ajuda espiritual. O nosso irmão tem a sua mediunidade em um grau maior e ele consegue ver, consegue entrar em relação com os desencarnados. Não estamos afirmando aqui que seja o seu pai que esteja em comunicação com você. Mas preste atenção, como foi dito aqui, no conteúdo da mensagem que você está recebendo. Repasse isso para os seus familiares, porque aí você poderá tirar todas as suas dúvidas. Agora, não, a Casa Espírita não é lugar de meter medo a ninguém. O que eu falo aqui é para que vocês se orientem, compreendam o que seja a doutrina espírita. Como disse o nosso irmão Weber, não precisam abandonar os seus credos, a sua fé, a sua religião, mas apenas porque essa relação do encarnado com o desencarnado, a relação dos espíritos para conosco, não é coisas que se deva tratar com futilidades. São coisas que a família está taxando o rapaz de louco. Será que esse rapaz é mentiroso? Será que ele não tem nenhuma verdade para dizer? Será que ele é desequilibrado a esse ponto? Ou será que ele está enfermo, necessitando de alguém que o ajude? Nós não estamos fazendo proselitismo, não estamos querendo tirá-lo da igreja, nem tirar ninguém da igreja. Mas procure se informar, por favor, porque é um caso de necessidade que esse rapaz tem. E, meu amigo, se você é de maior, nós não estamos também querendo que você se rebele contra a sua família, mas procure a sua ajuda. É o aconselhamento que nós damos. Márcio? Continuamos com as perguntas do programa Espiritismo em Foco. Existe diferença entre as diversas crenças no conceito de anjos e demônios? Daí a pergunta para os oradores. A gente também comentou alguma coisa a respeito disso, né? Na doutrina cristã, a palavra geralmente é anjos, né? Em outras, eu não tenho um conhecimento assim mais amplo das outras religiões para fazer um comentário nesse nível. Então, não vou ficar divagando aqui, né, no terreno que nós colocamos aqui no início, né? Mas eu vejo o seguinte, que nós trabalhamos muito com a questão espíritos. O mesmo significado, anjos e tal, e outras podem ter outras denominações, mas que vai cair nessa. Agora, a gente tem que ter claro o seguinte: nós temos que ter claro, dentro do processo evolutivo, nós temos a primeira luz que foi trazida por Moisés, né? A lei de justiça. Depois nós tivemos a lei de amor, foi Jesus, e hoje nós temos a doutrina espírita, que é o Consolador Prometido. Então, nesse sentido, nós espíritas reconhecemos o processo evolutivo de iluminação da humanidade. Então, dentro desse processo evolutivo, nós estamos trabalhando com essa palavra espíritos, por ser mais esclarecedora, por não trazer, veja bem, tantos entendimentos e tantas compreensões que muitas vezes não servem a nada, não servem a nada. Então a gente dá assim uma comunicação bem tranquila, aquilo que Kardec vem trabalhando, no sentido da comunicação, porque a gente tem que trabalhar a nossa lógica. Por que a lógica? Porque é através da nossa lógica, do conhecimento intelectual, que a gente vai assentando novas ações. Não é? É através do conhecimento intelectual que a gente vai assentando novas ações e modificações. A gente primeiro conhece, para depois desenvolver, se esforçar para trabalhar, é isso aí. Estamos recebendo aqui, né, no nosso estúdio, a nossa querida Nancy, que é a esposa do Heber, né, que veio nos prestigiar, e a Nena, também daqui da casa, que a partir de agora vão ficar aqui conosco e querendo intervir, fiquem à vontade. Quem está com a gente é Josiane de Campinas. Grande abraço a Josiane, minha amiga Josiane. E em vários outros países, ligados com a gente no programa Espiritismo em Foco, que já tem mais de um ano e 4 meses no ar. Um ano e 9 meses na rádio. O programa Espiritismo em Foco, 1 ano e 4 meses. Né? Vamos lá, quem está com a gente também é o Walter, da Rádio Piratininga M. Lá em São Paulo, grande abraço, nosso mais novo parceiro. Podemos dizer que os anjos e demônios estão em nossos corações? Tá vendo? Agora parece que está chegando mesmo. Na realidade, eu diria o seguinte: não só em nossos corações, como povoa todo o universo. Agora, nós sintonizamos. Nós temos os canais de comunicação. Sentimento, a gente coloca como coração. A grande força que é capaz de fazer com que os instintos passem a ser transformados em ações de evolução. Não é? A gente vai pegar essas forças instintivas, vai conversar com o coração e o coração, que até então era neutro, vai passar a ser determinante no sentido do convencimento, que ele tem muita força, Divanildo, o nosso coração. Quando nós desejamos fazer uma coisa, está aqui no coração. A compreensão, você pode compreender, Leone, pode compreender, está ali, é inerte. Mas quando o coração sentir, ah, meu amigo, aí a coisa pega. Por isso que as pessoas falam das paixões devastadoras, né? Porque o coração se perde e vai entrando num funil, mergulhando abaixo, né? E vai que não está nem aí. Tudo é possível. Então, no coração, os anjos e demônios. Mas quando nós nos educamos, né? E vamos deixar de observar o seguinte, vamos só mudar um pouquinho essa abordagem e vamos colocar espírito. O espírito, né? Porque nós temos o nosso espírito e ele é individualizado. Então se eu começar a dizer, tem um anjo, tem um demônio, tem um... aí começa a complicar. Mas eu tenho o meu espírito, ele tem o livre-arbítrio. Ele tem o livre-arbítrio. Na verdade, você não tem um espírito. Não, você eu sou espírito. Eu sou espírito. Né? Exatamente, eu sou espírito. Mas assim, para que nessa abordagem ela entenda. Né? Na realidade, o Leandro está completamente certo. Eu sou espírito. Mas vamos dizer o seguinte. Esse corpo físico, através dessa boca, está dizendo assim. Existe um espírito em mim, que sou eu mesmo. E esse espírito, ele começou a tomar consciência de si mesmo. E a partir daí, ele vai perceber na consciência de si mesmo o que é dele e o que não é dele. Veja bem, ele vai começar a perceber o que é dele e o que não é dele. Então, chegou uma coisa muito boa. Ele disse, olha, está vendo? Isso é uma intuição favorável. Quem trouxe isso para mim? Um bom anjo, um bom espírito trouxe para mim. Aí, de repente, chega outro e diz, olha, não faz isso não, isso não vai levar você para lugar nenhum, só vai dar desespero, muito trabalho, né? Sofrimento, você não vai ganhar nada com isso. Aí incentivando a tua vaidade, o teu egoísmo. Quem é que está trazendo isso? O espírito mal. Mal. Ignorante. Ignorante. Porque quando ele perceber, não é mal, porque ninguém é mal. Ele ignora a força do bem. Aí você vai dizer o seguinte, meu amigo, é verdade. Tudo isso que você está dizendo é verdade. Mas o que o outro falou é muito mais verdadeiro. Eu vou seguir outro caminho. É como dizer o seguinte, olha, eu me lembro o seguinte, que eu bebia, né? Eu bebia. Eu não sou aquele espírita que não bebia, eu bebia. Aí eu deixei de beber. Aí um amigo chegou e disse, rapaz, vamos beber. Você não gosta de beber? Eu disse, gosto. É bom demais. Eu me lembro quando eu vivia, adorava beber. Mas eu acho muito melhor não beber. Aí, em função disso, eu deixei de beber. E não sinto trauma nenhum. Ou seja, você quer beber? Beba, amigo. Você ainda não chegou no seu tempo. Eu vou te respeitar, vou continuar. Agora você vai ver que eu vou viver melhor sem beber. Estou dando um exemplo. Então, eu falo para ele do mesmo jeito, amigo. Você está me dizendo isso, é verdade. Mas eu vou seguir ele. Bora lá, ele está certo. Vamos lá. Eu não vou ficar com raiva dele não, você está entendendo? Eu não vou ficar com raiva, porque muitas pessoas... Não, isso é errado, não quero isso. Não tem que ter raiva. Raiva é um sentimento ruim. É, amiga, é isso aí, mas eu vou seguir uma orientação como aquela, que é uma orientação boa. Eu acho que é isso. Márcio. Vamos lá, mais uma pergunta. A pergunta é do Saulo. Saulo. É a minha pessoa. Estou escutando os amigos, sou evangélico, fiz a pergunta antes. Me diz só uma coisa, o que Cristo falou sobre Satanás não era mentira? Não, aliás, o que Cristo falou sobre Satanás era mentira ou verdade? Não, veja bem, o Leônidas falou muito claramente sobre essa questão que a gente comentou sobre aquela menina de Campinas, até que falou sobre alguma coisa. Olha, tem um texto aqui, eu vou ler ele agora. Olha, diz assim, ó, Não é, nessa parte de anjos e demônios, tem assim, ó, não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Deve-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o evangelho contém? Não precisamos de outra prova além da que nos fornece essa passagem. A passagem está o seguinte: logo após esses dias de aflição, o céu escurecerá e a lua não mais dará luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas estas coisas se tenham cumprido. Então veja bem, não temos visto muitas vezes a ciência contraditar a forma do texto bíblico, então a gente não pode trabalhar muito essas questões ao pé da letra. A gente tem que ter a fé. A nossa fé, para ela não ser abalada, ela tem que ser raciocinada. Ela tem que passar por um processo lógico. Lógico. E antes das menores, as maiores. Né? Para subir, primeiro as menores, depois as maiores. Mas para compreender, a gente tem que pegar logo de cima para baixo. E a gente tem que observar Deus. Não tem sentido Deus criar uma criatura. Veja bem, seria... Na concepção nossa, pensando assim, né? Será que no nosso entendimento, que é um entendimento completamente equivocado, mas dentro dessa linguagem a gente vai entender. Será que eu seria capaz, se fosse criar um mundo, criar uma pessoa para errar permanentemente? Nem eu concebo essa ideia, né? Como Jesus fala, se alguém tiver fome, tu vai dar pedra? Não pode. Dá um peixe. Tem que dar alimento. Se tu até fazes isso, que dirá nosso Pai que está no céu? Então, não cabe a gente estar tentando explicar as nossas dificuldades, as nossas carências, em função, né, da questão da divindade. Então, Satanás, ele é empregado, muitas vezes, eu já passei em algumas religiões que falam assim com Satanás, com a boca mais cheia do que com Deus, né? Quando fala em Deus, é Deus, né? Satanás, menino, é para amedrontar, todo mundo sai correndo. O inimigo, né? É porque cria no imaginário da gente uma coisa terrível. Terrível. E muitas vezes, quando a gente é uma pessoa que a gente ama, é colocado enquanto sendo uma figura, né, de Satanás, aí é que a gente fica. Então, não tenhamos desespero em relação a essa questão. Olha, Satanás, amigo, é o seguinte, é um espírito mau, né, que naturalmente vai amedrontar, mas quem está em sintonia, aquelas pessoas que estão ali. Para quem já está no caminho, eu vou dizer francamente, viu, gente, eu até hoje não vi Satanás. Né? Até hoje eu não vi Satanás. E se aparecer, hoje, graças a Deus, eu saberei com certeza me portar. Dá as costas e vai embora. Gente, nós estamos, assim, quem já entrou em relação com o Evangelho de Jesus, sabe que ele deixou bem claro para os seus seguidores da época e para a humanidade em geral, que ele falava por parábola, por causa da nossa pouca compreensão na época. É, que ele falou, já disse aqui, acho, vou repetir, muito mais coisas tenho para vos dizer, mas vós não suportaríeis. Então ele falava fazendo essa analogia, né? Fazendo essa comparação com figuras, com coisas que ele não tinha, assim, que ele falava, e até os próprios espíritos superiores hoje, eles têm intermediário para falar conosco, porque nós não temos a compreensão da linguagem que eles falam. Então, essa palavra Satanás, como já foi dito aqui várias vezes, era uma simbologia, era o agrupamento das nossas dificuldades. É isso que a gente hoje, a doutrina espírita hoje, entende, né? Como Satanás, como demônio, como essas figuras que vêm nos atemorizar os nossos sonhos, o nosso ideário. Mas a não ser que seja um espírito encarnado perturbado e que dá essa chance dos espíritos brincalhões, ou espíritos endurecidos aparecerem nessas formas alegóricas, nessas formas que venham nos atemorizar, nós precisamos simplesmente nos cercar das boas virtudes, nos cercar dos bons pensamentos, nos cercar das boas ações, nos cercar da prece. E como disse o Weber, jamais iremos ver Satanás, jamais iremos ver o diabo, porque esses espíritos endurecidos não terão acesso a nós. Eles não virão nos perturbar, não virão nos dificultar a caminhada. Então, é como ele disse também aqui, a nossa caminhada é feita de dentro para fora. Nós vamos crescendo à medida que vamos compreendendo, à medida que nós vamos vendo outras situações, enfrentando situações com o ensinamento, é que nós vamos aprender. Então, não vamos ficar parados porque ali na esquina tem o Satanás. Vamos olhar a cara dele, vamos ver se ele é isso tudo mesmo. E vamos em frente. Vamos enfrentá-lo com as armas que nós temos. Nada é maior do que Deus. O que Deus nos deu, nos trouxe. Trouxe os emissários, nos trouxe Jesus, nos trouxe o Evangelho de Jesus, nos trouxe os ensinamentos, o caminho que nós vamos seguir. Se nós quisermos viver no bem, na prática do bem e descansados, vamos segui-los. Márcio. É a última pergunta do programa da tarde de hoje. Antes, um recadinho. Acabei de receber agora, diretamente do Skype. Programa muito bom, sou de Portugal e amo este programa. Não perco um abraço, Luiz Fernandes. Walter Brandes, ele pede para que a gente fale aqui no rádio aqui o seguinte: assistam, escutem às quintas-feiras, às 8h40, na Super Rádio Piratininga, AM610, o programa dele, que é o Papo Franco sobre a Espiritualidade, é o nosso novo parceiro. Um abraço para o Wagner. Finalizando agora o programa da tarde de hoje, com a última pergunta. Sei que vocês já responderam tudo isso, tal, sobre o tema de hoje, falando sobre demônios. É mais uma pergunta falando sobre demônios, para a gente assim finalizar. Muitos me dirão naquele dia, é um texto bíblico: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Mateus 7:22. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Mateus 8:31. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Mateus 9:34. Comentem. Como é o nome do rapaz lá de Portugal? Deixa eu ver aqui o nome dele, viu? Peraí. Um abração para ele, né? Ele tão longe, né? Deixa eu ver aqui. E a gente manda um abração para ele. Luiz Fernandes. Luiz Fernandes, um abração para ti, meu irmão. Chama mais portugueses aí para ouvir esse programa legal. Bom, o pessoal das rádios, né, que você falou também, né? Correto. Estão trabalhando aí. Olha, veja bem, quando você trabalha nessa concepção, aí, mas eu vou esclarecer melhor. Veja agora, vamos transpor esse trabalho para a doutrina espírita. Quando você fala em espíritos, fica bem mais claro. Bem mais claro. E já é sabido, eu acho que vários filmes, a literatura, tem toda uma divulgação acerca dessas questões, né? Telenovelas. Né? Onde a gente vê as questões relativas à obsessão. A obsessão. A obsessão, que é um espírito resignado no mal, né? Que por questões de afinidade ou de aproximação com alguém, por conta de erros, se não dessa, de outras encarnações, de outras vidas, e aí você entende o processo obsessivo, que não é concebível dentro de uma única existência, mas da pluralidade das vidas, aí então aquela pessoa passa a ser tomada, às vezes por um espírito, ou por muitos, dentro de um mesmo pensamento, E aí a pessoa fala, e Jesus fez a desobsessão, desobsediou. Então fez o trabalho desobsessivo. Como? Como se faz numa mediúnica o trabalho desobsessivo? Como é que você pode notar que alguém está num processo obsessivo? O processo obsessivo de subjugação é um processo onde a pessoa perde naturalmente a sua forma natural de se expressar. Ela fica fazendo coisas que não tem nada a ver com aquilo que ela fazia naturalmente. Ela muitas vezes tem que se humilhar, tem que sofrer determinadas situações diante do público para, na opinião do obsessor, pagar por uma determinada questão. Aí, às vezes, isso é permitido? É permitido dentro de uma concepção que o Divanildo também colocou. Tem situações que parecem ser terríveis, mas que mais na frente vai trazer uma libertação. Mais na frente vai trazer uma luz, vai trazer uma libertação. Porque tudo na vida tem um sentido, a evolução. A vida não é para arrastar ninguém para trás. Deus é extremamente misericordioso na sua infinidade. Então, a gente tem que ter essa clareza. Então, essas situações ocorreram nesse sentido, né, de fazer com que eles fossem expulsos. Não é expulso, é expulso naquela situação. Mas, por outro lado, muitas vezes, e vocês sabem disso, situações dessas ocorriam e depois Jesus expulsou, mas depois voltaram. Depois os mesmos voltaram. Por quê? Porque aquele elemento, aquela pessoa, aquela personalidade, aquele espírito encarnado, manteve a sua má conduta. É preciso também nós percebermos a linguagem de Jesus. A gente está muito focado em que Jesus falou em Satanás, falou em demônio, mas quando ele dialogava, ele chamava de espírito. Sai desse homem espírito imundo. Até isso, essas expressões ele usava, mas usava sempre a expressão espírito. Então ele já identificava, deixando para a gente, e como aqui foi também esclarecido, todos nós somos espíritos. Estamos na categoria mais elevada, menos elevada, e vamos passar por várias categorias até atingirmos a angelitude. Mas enquanto isso, até como o espírito angélico, nós somos espíritos. Então aquele espírito mais atrasado, aquele obsessor, aquele que está ainda envolvido com o mal, ainda está imerso nessas más ações, e que está prejudicando, entre aspas, porque às vezes até também a gente que é obsidiado, né, acha que a gente é o coitadinho. Mas às vezes é um ajuste de contas, né? Sempre é um reencontro, e na maioria das vezes é um ajuste de contas. Né, mostrando que a gente também tem culpa no cartório, como se diz, né? A gente não está isento. Então nós estamos juntos numa determinada situação em que aquele que não compreendeu, não perdoou ainda não está esclarecido o suficiente, né? Nós tivemos até um caso agora há poucos dias em que o espírito obsidiando um encarnado, depois dele ser esclarecido a respeito do que ele deveria perdoar, ele alegou, como a gente alega muitas vezes, mas o que é que vão dizer? Né? Se eu concordar, o que é que vão dizer? Né? O que é que eles vão achar? Porque era um grupo que estava aí e ele estava já propenso, né, a se desfazer daquelas ações mais. Então, muitas vezes é isso. A gente fica culpando ou achando, rotulando, mas vamos nos precaver. Né, de estarmos nessas companhias. Porque nós estamos nessa companhia. Ah, tem um obsessor que não me larga. Porque você dá essa sintonia para ele. Né? Talvez o caso daquele outro que estava reclamando. A mulher foi pedir para que o marido desencarnado deixasse de obsidiá-la. Mas é ela que me obsidia o dia todo, me chamando, não me deixa em paz, não me deixa. Então é conversando o dia todo sobre o meu nome. Isso também é uma forma de obsessão. Então, meus queridos amigos, nós estamos encerrando o nosso programa, muito felizes de estarmos aqui em Palmeira, com essas companhias maravilhosas nessa casa que nos traz, como nós temos, boas recordações, e que esperamos voltar breve, já estou me convidando. Né? Então, a todos os amigos de todos os países que nos acompanharam, nos estados, beijo enorme na querida Claudinha, né, que nos suporta, principalmente o chefinho, né? O dia todo. Continue firme aí, Claudinha. Nós contamos com você em Campinas. A nossa Nancy também é de São Paulo, viu? A esposa do Herbert. E felizes com as companhias que aqui estão, que vieram, Né? Queremos deixar um beijo grande no coração de todos vocês e contar com a companhia de vocês nas nossas próximas reuniões. Deixando com o nosso irmão Weber as suas despedidas, suas considerações finais. Bom, agradecer essa oportunidade que nos foi dada, né, a todos nós aqui de Palmeira dos Índios, através da rádio Nova Fraternidade. Né, tive que pedir ajuda dos universitários aqui. E também, assim, né, o Leones, o Divanildo, o Márcio, as meninas aí. E é incrível, né? A gente que tem, assim, a doutrina espírita, a gente vibra muito com esse trabalho. A gente vibra, eu imagino, as pessoas que estão ouvindo, né? Porque elas estão ouvindo algo, assim, muito novo. Estão interagindo. Estão nos ajudando muito. Que possam sempre abrir lá. Porque eu computador, eu gosto muito de ouvir, mas eu tenho uma preguiça de estar escrevendo. Incrível. O Divanildo, rapaz, como ele é ativo. Ele, uma mensagem, ele bota para mim. Eu acho que ele deve estar com raiva, porque eu nunca mandei uma mensagem para ele. Porque eu tenho preguiça mesmo, mas eu não deixei de ver uma, viu? E é assim. Mas eu acho, assim, muito legal essa iniciativa de vocês, a iniciativa pioneira no nosso estado, não é? E eu acho que a gente tem que incentivar muito isso. E que as portas estão abertas, né, para que mais pessoas possam ver esse trabalho de vocês. Porque é um trabalho que vocês vão ver. Começa assim, de repente está, e a gente não tem nem como perceber, mas está lá na frente. Né? Aí vão chegar os patrocinadores, que vão chegar. Né? E aí vai melhorar tudo. Porque a gente... É. Queremos dizer que nós estamos abertos aos patrocinadores, viu? Pois é, então é isso. Então tudo de bom, muita paz, que Jesus, que nos deu toda essa assistência através dos seus benfeitores espirituais, mantenham, como mantém a direção espiritual desse trabalho, né? E que mais vezes vocês possam vir para cá, viu? Com certeza. Com relação ao Divanildo, depois ele pensou, quando eu descobri que ele já vinha, eu digo, pronto, já vem ele e o Leones. Já são dois que a gente vai ter aqui para poder estar vindo aqui. E as meninas aí também, que são, parece que são danadas, né? Um abração, muito obrigado. As considerações finais do nosso irmão Leones. Bem, como sempre, é uma alegria muito grande participar desses momentos enriquecedores de aprendizado, de troca de energia positiva, e sobretudo de renovação dos nossos propósitos de nos transformarmos para melhor, porque sem isso eu acho que não faria sentido a gente estar aqui conversando. É a gente aprender a amar e se transformar. É um abraço fraterno a todos os ouvintes, com o desejo e os votos de muita paz, e um abraço especial para duas pessoas, a Claudinha, nossa amiga, recente, mas parece que a gente já se conhece há alguns milênios, é um encontro, é apenas mais um encontro, que Deus lhe abençoe, Cláudia, e obrigado pela força que você dá para nós. E a nossa querida Olga, que não pôde se fazer presente por motivos de saúde, um pequeno acidente, e nós fazemos votos que você se recupere o mais rápido possível. Eu gostaria também de aproveitar pelo link feito pelo Herbert em relação ao nosso site Lições de Vida. Você poderá se cadastrar, www.liçõesdevida.org.br, e receber todas mensagens. Nós temos lá cerca de 600 mensagens, o site é muito agradável, as mensagens são de fácil leitura, porque é feito um extrato delas, né? E você pode usar até o site para um trabalho de pesquisa, para uma exposição, porque você pode ou consultar uma mensagem específica que você já conheça, ou você coloca o tema e busca as várias mensagens relacionadas com aquele tema. Então, que Jesus nos fortaleça e nos abençoe sempre. Nós queríamos agradecer a todos que estavam com a gente no programa Espiritismo em Foco. E assim, vamos encerrando mais um programa Espiritismo em Foco. Você acabou de escutar, pela Web Rádio Nova Fraternidade, Espiritismo em Foco.